أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. E que a paz e as bênçãos de Allah sejam com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, com seus familiares, companheiros e seguidores até o dia 2019. Amém. Bom, irmãos, essa é a nossa penúltima aula sobre a biografia do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Estamos quase acabando de estudar a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Claro que extremamente resumida, né, porque existem muito mais detalhes do que a gente falou, né, mas que nos dá uma grande base para conhecermos o nosso amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e para aumentar o nosso amor por ele, inshallah. Sendo que, como nós sabemos, o amor pelo profeta sallallahu alaihi wa sallam é uma obrigação de todos os muçulmanos, pois devemos amá-lo até mesmo acima de nós mesmos. Sendo que depois de Allah subhanahu wa ta'ala, quem mais devemos amar é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. É triste acabarmos com a biografia do profeta, porque nosso coração ficou apegado à biografia dele, e já ficamos apegados à biografia já há alguns meses, né, falando do Habib Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então imaginem quem viveu com ele 23 anos da profecia. Provavelmente não deve ter sido fácil. Então na próxima aula, inshallah, a gente vai falar da peregrinação da despedida e da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E essa aula vai ser difícil, mas vai nos trazer grandes significados importantes do amor, confiança e da forte união com o profeta sallallahu alaihi wa sallam. A nossa aula de hoje é composta por três partes. A primeira parte, a gente vai falar o que aconteceu após a conquista de Meca. O que aconteceu depois da conquista de Meca? O que fez o profeta sallallahu alaihi wa sallam durante o período que ele ficou em Meca? Foi um período de 19 dias. O que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fez em Meca? E depois, a segunda parte, nós vamos falar da batalha de Hunain. E na terceira parte, nós falaremos da batalha de Tabuk. Essas são as três partes da nossa aula de hoje. Vamos começar falando sobre o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fez em Meca depois de sua conquista. Depois da conquista de Meca. Como nós vimos, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam entrou em Meca no mês de Ramadã, no ano 8 da Hijra. E nem sequer o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha uma casa em Meca. Por quê? Onde é que estava a casa dele? A casa que ele morou com Khadija. Não tinha mais aquela casa. Porque seu primo, o Qay ibn Abu Lahab, filho de Abu Lahab, havia se apoderado da casa do profeta sallallahu alaihi wa sallam e, na ausência do profeta, vendeu a casa dele. E por causa disso, o profeta sallallahu alaihi wa sallam não tinha nem sequer uma casa para ficar nesses 19 dias. Onde ele ficou? Fez uma tenda, ou seja, fez uma cabana, e ficou nela durante 19 dias. Imaginem, irmãos. Imaginem, ele era um mensageiro de Allah. Era um líder que havia conquistado Meca. Acabava de conquistar Meca. E não tomou a casa de ninguém para ficar. Imagina, o profeta sallallahu alaihi wa sallam poderia ter desalojado qualquer um dos incrédulos e ter ficado na casa dele. Poderia ou não poderia? Se ele quisesse, ele poderia. Ele teria o poder para isso. Mas não. O profeta sallallahu alaihi wa sallam não queria injustiça de forma alguma. Ficou com uma tenda, ficou dentro de uma tenda durante 19 dias. Mesmo sendo líder conquistador de Meca. Então, vamos ver como é que o profeta sallallahu alaihi wa sallam tratou seus inimigos em Meca. O que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fez com os chefes dos incrédulos que haviam combatido o profeta e que haviam traído seus compromissos com ele e que haviam matado seus melhores companheiros? O que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fez com essas pessoas? Vamos ver algumas delas? Vamos começar com Ikrimah ibn Abu Jahl. Ikrimah ibn Abu Jahl, como a gente já viu, ele era um dos líderes de Quraysh. E era filho de Abu Jahl. Filho de Abu Jahl, um dos maiores inimigos do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Ikrimah ibn Abu Jahl estava seguro que o profeta sallallahu alaihi wa sallam iria ordenar que matassem ele. Por quê? Pelos danos que ele havia cometido contra os muçulmanos. Não eram poucos danos que eles tinham cometido contra os muçulmanos. E foi ele que apoiou a traição do tratado. Então o que ele fez? Ikrimah ibn Abu Jahl Fugiu para Jeddah, uma outra cidade perto de Meca. Fugiu para Jeddah e queria fazer o quê? Embarcar num navio e ir para qualquer lugar. Fugir do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam e fugir dos muçulmanos. Essa era a ideia dele. O que ele fez? Viajou para Jeddah e ia embarcar num navio. Isso que aconteceu. A mulher dele, que ficou em Meca, se converteu ao Islã. A mulher de Asima Ikrima ibn Abu Jahl se converteu e ficou em Meca. Então a mulher dele se dirigiu ao profeta Sallallahu Alaihi Wasallam e disse: ó mensageiro de Allah, a Ikrima é um dos nobres do país, é um dos homens mais nobres do país. Pode garantir a sua segurança? Ou seja, ela estava pedindo para que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam garantisse a segurança dele, que ele pudesse voltar para Meca e estar seguro em Meca, seguro de que não iriam matar ele. E o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, misericordioso da forma que era, respondeu que iria garantir a segurança dele. Então a mulher de Ikrima se precipitou e saiu atrás do seu marido. Foi em Jeddah atrás do seu marido dizer a ele que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam havia segurado a sua segurança e que era para ele voltar para Meca. Quando ela chegou lá, Ikrima estava a ponto de embarcar no navio. Estava a ponto de entrar no navio e ir embora. Quando estava tudo pronto para a viagem, o comandante do navio, em Jeddah, olhou para Ikrima e disse: ó Ikrima, diga la ilaha illallah. Imagine, o comandante do navio, a Ikrima disse: não fugi senão dela. Eu não estou fugindo a não ser por causa desse la ilaha illallah. Então ele olha para o lado, quem ele vê? A esposa dele dizendo: ó Ikrima, o mensageiro de Allah te garantiu a segurança. Então a Ikrima, quando viu La ilaha illallah dentro do barco e La ilaha illallah fora do barco, o navio resolveu voltar para Meca e voltou com a esposa dele para Meca. Quando chegou em Meca, se dirigiu ao profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Quando o profeta viu ele de longe, disse para os seus companheiros: a Ikrima vem vindo crente e convertido ao Islã. Ou seja, a Ikrima até então não tinha se convertido ao Islã, mas o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam já viu que ele iria se converter. Ikrima vem vindo crente e convertido ao Islã. Não insultem seu pai. Os insultos não chegam aos mortos, mas danam os vivos. Quem era o pai dele? Abu Jahl. Abu Jahl é um dos maiores inimigos do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Então ele diz, ordenou que o sahaba de nenhum deles xingasse o pai dele. Ninguém insultasse o pai dele. Porque os insultos não chegariam aos mortos e afetaria a Ikrima. A Ikrima então veio até o mensageiro de Allah. O mensageiro de Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, olhou para a Ikrima sorrindo. Sorriu para a Ikrima, tirou sua capa, colocou no solo e convidou a Ikrima para sentar com ele. Veja o moral do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Estava diante de um dos maiores inimigos dele. E dessa forma, tentou conquistar a Ikrima para o Islã. A Ikrima olhou para o mensageiro de Allah e perguntou: a que chamas, ó Muhammad? O que tu nos convida a fazer? Ou seja, pergunta isso para ele depois de 20 anos combatendo o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. O que a tua mensagem chama a fazer? O que a tua mensagem nos ensina? Isso depois de 20 anos de combate. Então o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam respondeu para ele: chama a reforçar os laços, os vínculos familiares. E por isso te aceitamos. Ou seja, o Ikrima, na verdade, era primo do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Chama a reforçar os laços familiares. E por isso te aceitamos. Chama as boas virtudes morais. Chama a oração e ao monoteísmo. Então a Ikrima olhou para o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam e disse: juro por Allah que isso é algo lindo. E logo se converteu ao Islã e prometeu ao profeta Sallallahu Alaihi Wasallam gastar mais dinheiro e mais esforço no Islã do que ele gastava antes contra o Islã. E de fato, a Ikrima ibn Abu Jahl morreu como mártir mais tarde na batalha de Yarmouk. Então, subhanallah, vejam a misericórdia do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ao receber a Ikrima e como a Ikrima abraçou o Islã. Outro exemplo é o exemplo de Safwan ibn Umayya. Era filho de Umayya ibn Khalaf. Quem era Umayya ibn Khalaf? Era o homem que torturava Bilal. E que havia quebrado. E Safwan ibn Umayya era aquele que havia feito o tratado com o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam e que havia quebrado com o tratado. de havia aceitado que quebrassem o tratado do tratado de Hudaybiyah do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Omar ibn Wahb, que era outro amigo dele, se aproximou do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam e pediu ao profeta que perdoasse Safwan. E o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam aceitou o pedido de desculpas de Safwan e pediu para que Omar chamasse Safwan ibn Umayyah, chamassem ele até o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Então, Umair pediu para o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam que desse algo como garantia para que os Sahaba não atacassem ele quando chegasse. Então, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam tirou seu turbante, o turbante que ele havia entrado ao conquistar Mecca, tirou seu turbante da cabeça e deu como garantia para Umair entregar para Safwan ibn Umayyah. E, quando Safwan voltou e se encontrou com o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, também abraçou o Islã. Subhanallah. Mais uma pessoa. Hind bint Uqba, Hina Hind bint Uqba, esposa de Abu Sufyan. Ela era uma das piores inimigas do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Foi ela que planejou o assassinato de Hamza, o tio do profeta, e que foi ela que havia tirado o fígado de Hamza e havia mordido o fígado dele. Essa foi uma das piores inimigas do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Hind, o que ela fez? O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam havia chamado as mulheres de Quraysh para prestarem juramento de fidelidade aos mensageiros de Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. E Hind veio junto com as mulheres, só que coberta com niqab, ou seja, com um lenço que cobria seu rosto, para não ser descoberta. Entrou junto com as mulheres para prestar o juramento, e o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estava ditando as cláusulas do juramento. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estava dizendo: jurem não associar nada com Allah subhanahu wa ta'ala. Jurem não roubar, nem fornicar. E continuou com as cláusulas do juramento. Quando ela ouviu o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dizendo não associar nada com Allah, ela disse, sempre disse, né? Se os ídolos tivessem algum poder, teríamos defendido hoje. Então, segundo juramento, ela disse sem se dar conta. Segundo, qual era o segundo juramento? Não roubar. E ela, sem se dar conta, perguntou para o professor Solar, dizendo: Abu Sufyan é um homem mesquinho. Posso pegar algo do seu dinheiro sem que ele note? Então, o mensageiro de Allah reconheceu ela. Ela é Hind. E perguntou: És Hind ibn Toqa? E ela disse: Sim. Me perdoa, ó mensageiro de Allah. E o mensageiro de Allah perdoou ela e continuou com as cláusulas do juramento. Então, quando o professor Solar disse: Não fornicar, Hind perguntou: Por acaso uma mulher livre fornica? Ou seja, na sociedade árabe, sociedade árabe pré-islâmica, só as escravas e as mulheres de baixa categoria social é que cometiam a fornicação. Então, para ela era algo esquisito o juramento para uma mulher livre, a questão de não fornicar. Por acaso uma mulher livre fornica? Na verdade, ela não sabia o que viria depois dela. Então, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam continuou com o juramento e disse: Não mateis a vossos filhos. Então, Hind disse: Nós os criamos pequenos e, quando maiores, tu os mataste na batalha de Badr. Ou seja, Hind ainda queria atacar o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. O profeta olhou para ela e sorriu. O Omar, ibn Khattab, que escutou isso, começou a rir bem, bem alto, ao ponto que todas as mulheres ouviram ele rindo. E Hind, por sinal, acabou abraçando o Islã. Olha como era o tratamento do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam com os piores inimigos. Todas as pessoas que eu estou dizendo aqui eram os piores inimigos do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. E vejam a misericórdia dele ao aceitar o pedido de desculpas e aceitar eles dentro do Islã. O mensageiro de Allah também perguntou pelos seus primos. Quem eram os primos dele? Utba e Utaiba. Quem eram eles? Os filhos de Abu Jahl. Os filhos de Abu Jahl, que estavam casados com os filhos do profeta, os filhos de Ruqayyah e Umm Kulthum. Esses dois, Utba e Utaiba, estavam casados com as duas filhas do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, Ruqayyah e Umm Kulthum. E eles se divorciaram delas. Na verdade, não chegaram a consumir o casamento, estavam tipo noivos, né? E se divorciaram dela para aceitar o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, na época em que o profeta estava sendo oprimido em Mecca. Ele perguntou por eles e pediu para que Abbas, o tio dele, trouxesse eles. Eles vieram perante o profeta sallallahu alaihi wasallam e vieram tremendo de medo. Tremiam de medo pelo que o profeta faria com eles. Quando o profeta viu eles, ele disse: imploro a Allah para guiá-los ao Islã. Querem abraçar o Islã? Então, imediatamente pronunciaram a shahada, mas por temor. Não recitaram a shahada por imã, por fé. Recitaram a shahada por temor do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam pegou eles pela mão e se dirigiu com eles até a Kaaba. Chegando na Kaaba, o profeta sallallahu alaihi wasallam se encostou no muro da Kaaba chamado Al-Multazim. Esse muro até hoje existe, chamado Al-Multazim. Se encostou no muro da Kaaba, o profeta sallallahu alaihi wasallam, e começou a implorar para Allah para que guiasse Utba e Utaíba para a verdade. Omar, que estava assistindo essa cena de longe, disse: o profeta ia implorando por eles e ouvia a orientação no rosto deles. O profeta implorava por eles e ouvia cada vez mais o rosto deles resplandecendo dentro do Islã. Até que o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu da Kaaba sorrindo e dizendo: louvado seja Allah por havê-lo guiado ao caminho correto. Subhanallah. O mensageiro sallallahu alaihi wasallam, mensageiro de Allah, quando entrou em Mecca, havia dado ordens para matar 10 pessoas que eram autoras de crimes e traições. Duas dessas pessoas, como a gente falou no início, na aula passada, nenhuma dessas pessoas foram mortas. Só uma delas que entrou em conflito com os muçulmanos. Mas as outras 9, nenhuma delas foi morta. Pelo contrário, o profeta sallallahu alaihi wasallam acabou perdoando todos eles. Duas dessas 10 pessoas se refugiaram na casa de Hani. Quem era Hani? Era irmã de Ali ibn Abu Talib. Irmã de Ali ibn Abu Talib. E ela prestou proteção com relação a essas duas pessoas que haviam entrado na casa dela. Na verdade, como a gente falou na aula passada, essa questão de prestar proteção a determinada pessoa era feita pelos homens, era um costume dos homens, não das mulheres. E ela prestou proteção com relação a essas duas pessoas porque ela acreditava que essas duas pessoas estavam próximas a abraçar o Islã. Ali ibn Abu Talib, quando viu que essas duas pessoas entraram na casa da irmã dele, pediu para sua irmã que entregasse eles para que ele matasse eles, porque era uma ordem do profeta. Mas ela se negou a entregá-los, dizendo que eles estavam abaixo da sua proteção. Então Ali respondeu para ela: acaso as mulheres têm direito de declarar sua proteção? Então, que ele perguntou isso? Porque era uma questão, essa questão de proteger era uma questão exclusiva dos homens. Era uma questão política. E era totalmente, só os homens faziam isso, as mulheres não faziam. Mas o Muhani se negou a entregar eles até falar com o mensageiro de Allah. Se negou a entregar eles. Foi até o profeta sallallahu alaihi wasallam e perguntou para ele. Disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam que essas duas pessoas estavam refugiados na casa dela e que ela havia prestado proteção com relação a eles. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu para ela: protegemos quem protege, ó Muhani. Ou seja, aceitamos a tua proteção. Veja como o profeta sallallahu alaihi wasallam dava à mulher todos os seus direitos sociais, inclusive os direitos políticos, desde 14 séculos atrás. Vejam só, a mulher participou do juramento de fidelidade de Aqaba, que era um fato político. Participou da guerra, que também era um fato político. E também participou concedendo a sua proteção. E o profeta sallallahu alaihi wasallam aceitou essa questão da proteção, mesmo isso sendo algo estranho para as mulheres naquela época. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam sempre deixou a proteção da mulher evidente e sempre elevada. Jamais oprimiu a mulher. Então, depois disso tudo, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam mandou Uthman ibn Talha. Uthman ibn Talha agora já era muçulmano. Mandou com que ele trouxesse as chaves da Kaaba. As chaves da Kaaba ficavam na guarda de Uthman ibn Talha. Antes do profeta migrar para Medina, na época que ele estava em Mecca, ele havia pedido para Uthman para que Uthman deixasse o profeta entrar dentro da Kaaba, porque ele queria rezar dentro da Kaaba. Mas Uthman negou. Não quis emprestar a chave para ele. Não quis deixar o profeta entrar dentro da Kaaba. Então o profeta disse para Uthman: chegará um dia em que as chaves vão estar nas minhas mãos. e eu não lhe darei ela. E o Osman respondeu para ele, Osman naquela época era incrédulo. Osman respondeu que preferia a morte antes que chegasse esse dia. E agora, depois da abertura de Mecca, o profeta sallallahu alaihi wa sallam havia pedido para Osman a chave. E Osman agora já era muçulmano. E Osman lembrou do que o profeta sallallahu alaihi wa sallam havia dito para ele anos atrás, 20 anos atrás. E respondeu que as chaves não estavam com ele. A chave estava com a mãe dele, que ele ia trazer. Foi, e depois voltou dizendo que a mãe dele se negou a entregar a chave. E que havia escondido as chaves nas vestes dela. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam mandou Omar ibn Khattab até a mãe de Osman para que ela entregasse as chaves. Omar foi até a casa da mãe de Osman, bateu na porta. Ela perguntou, quem é? E ele respondeu, Omar ibn Khattab. Quando ele respondeu Omar ibn Khattab, imediatamente ela tirou a chave e entregou para ele. Vocês verem o respeito que as pessoas tinham por Omar ibn Khattab. Agora as chaves estão nas mãos do profeta. Exatamente como ele havia dito anos atrás. E Al-Abbas, que era o tio do profeta, se aproximou do mensageiro de Allah e lhe disse, ó mensageiro de Allah, me dê as chaves para que eu as guarde, pois será uma grande honra para a nossa família. E o profeta respondeu, não, hoje é um dia de beneficência, hoje é um dia de fidelidade. A fidelidade é quê? Subhanallah, irmãos. Existia um pacto, um acordo na época da Jahiliya, ou seja, na época pré-islâmica, que havia concedido a guarda das chaves da Kaaba para os Bani Shaiba. Quem era Bani Shaiba? Família de Osman ibn Talha. Então o mensageiro sallallahu alaihi wa sallam, como a gente viu, que sempre respeitava todos os juramentos e todos os pactos, entregou as chaves para Osman e disse, ninguém poderá pegar de vocês essa chave, exceto um injusto. Ninguém poderá, até o dia do juízo, pegar as chaves de vocês, exceto um injusto. E até hoje, subhanallah, quem possui as chaves da Kaaba não são os governantes da Arábia Saudita. Quem tem as chaves da Kaaba são os Bani Shaiba, descendentes do Bani Shaiba, a família de Osman ibn Talha. Ou seja, depois de 1400 anos, nenhum governante se animou a tirar deles a chave. Porque o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse que só um injusto tiraria deles. Subhanallah. Bom, então, falamos o que aconteceu nesses 19 dias em Mecca. E agora a gente vai entrar na Batalha de Hunain. Como aconteceu essa batalha? Que batalha era essa? Batalha de Hunain. Enquanto o profeta ainda estava em Mecca, e agora estamos no mês de Shawwal, do ano 8, o profeta sallallahu alaihi wa sallam soube que as tribos de Hawazin e Zaqif, que são duas tribos, se preparavam para combater os muçulmanos. E que estavam reunindo 20 mil combatentes. O que eles pensavam? Eles pensavam que se eles derrotassem Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, poderiam dominar toda a Península Árabe devido, porque agora o poder estava nas mãos dos muçulmanos. Se eles derrotassem os muçulmanos, o poder estaria nas mãos deles. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam decidiu ele sair ao encontro deles com 12 mil combatentes. Subhanallah, 12 mil. Os 10 mil que vieram de Medina, os 10 mil que vieram para a conquista de Mecca, e mais 2 mil novos muçulmanos de Mecca. Nessa época, quantos anos tinha o profeta? 61 anos. 61. Irmãos, ninguém pode usar a dizer que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fazia guerra para alcançar o poder ou para se apoderar de riqueza. Nós vimos em toda a sua biografia que ele nunca foi injusto, nunca traiu, nunca mentiu, nunca faltou um juramento. Então, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam pediu a Safwan ibn Umayya. Safwan ibn Umayya era comerciante de armas. Pediu para que ele emprestasse ao exército 300 escudos. Safwan, que era um recém-convertido ao Islã, que ainda não tinha acesso suficiente, perguntou ao profeta se isso era uma ordem ou não. O profeta disse que não era nenhuma ordem. Porque ele estava preocupado com seu dinheiro. Ele disse, bom, 300 escudos, ele queria meu dinheiro. Mas o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse para ele que não era uma ordem e que seria um empréstimo, que ele iria pagar por eles. Então, Safwan ibn Umayya resolveu emprestar para o profeta sallallahu alaihi wa sallam 300 escudos e isso para poder equipar o exército. E depois da guerra, O profeta sallallahu alaihi wa sallam foi para Safuan pagar os 300 escudos. Mas Safuan ibn Umayyah se negou a receber o pagamento dos 300 escudos, dizendo que agora a fé havia entrado de vez no coração dele, e que agora não importava mais para ele o dinheiro. Então, subhanallah, olha como o profeta sallallahu alaihi wa sallam tratava com as pessoas, e como as pessoas acabavam cada vez mais, quando mais convivia com o profeta, mais fé tinha. Bom, Hawazin, que era essa tribo inimiga, decidiu enfrentar os muçulmanos num lugar chamado Hunain. Onde é que ficava Hunain? Ficava 3 dias de marcha de Mecca. 3 dias de marcha desde Mecca ficava o lugar chamado Hunain. Hawazin acampou num vale pela qual as forças de Mecca estavam obrigadas a passar. Ou seja, era como se fosse uma descida. E o exército muçulmano era obrigado a passar por aquela descida. Só que no fim dessa descida, o exército de Hawazin se escondeu atrás das árvores e atrás das rochas, fazendo uma emboscada para os muçulmanos. Como o profeta sallallahu alaihi wa sallam era um comandante militar de mérito, ele se deu conta dessa tática e pediu aos companheiros para averiguarem se havia alguma emboscada naquele vale. Mas o que acontece? Acontece que os muçulmanos estavam com uma inclinação, certos, seguros da vitória. Estavam, digamos assim, vaidosos pelo número de combatentes, que agora eram 12 mil, né, e certos da vitória. E isso, o Coran nos fala sobre isso. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: Allah vos socorreu em muitos campos de batalha, como aconteceu no dia de Hunain, quando vos ufanáveis da vossa maioria, que de nada vos serviu. Ou seja, mais uma lição para os muçulmanos. Uma lição semelhante a de... Opa, agora os muçulmanos estavam, entre aspas, se achando devido ao seu exército, porque agora eram 12 mil. E achavam que era certa a vitória contra os inimigos. Então, foram ver se havia alguma emboscada, mas também já não prestando mais tanta atenção como das outras vezes. E voltaram e disseram para o profeta que não havia nenhuma emboscada. O profeta sallallahu alaihi wa sallam havia colocado Khalid ibn Walid acompanhado de 1000 cavaleiros como líder do exército. E o profeta estava atento com relação a isso. Achava que realmente havia alguma emboscada e que os muçulmanos não tinham percebido dela. Então disse para o exército que não era para todo o exército descer ao mesmo tempo, que descessem até o vale, batalhão por batalhão, porque adivinhava que havia uma conspiração, mesmo que as informações dos muçulmanos negassem. Ele achava que ainda tinha alguma emboscada ali embaixo. E foi descendo batalhão por batalhão. Desceu o primeiro, nada. Desceu o segundo, nada. Quando desceu o terceiro batalhão, os combatentes de Hawazin, que estavam escondidos atrás das árvores, atrás das rochas, saíram dos seus esconderijos e atacaram os muçulmanos com toda a força. Atacaram tanto os muçulmanos, a ponto de que Khalid ibn Walid, que era o líder do exército, caiu ferido e desmaiou. Os companheiros que antes da batalha diziam: não perderemos a guerra hoje porque combatemos com um número enorme, começaram a se encontrar agora totalmente atacados por todas as partes. Alguns dos muçulmanos começavam a tentar subir pelo vale, outros desciam, e no meio dessa desordem uns marcharam em cima dos outros. Ou seja, uma confusão total. Alguns tentavam fugir, outros tentavam entrar na batalha. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam não conseguia reunir os muçulmanos. O que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fez? Se viu obrigado a revelar o lugar onde ele estava, para que os muçulmanos se reunissem ao lado dele. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam começou a gritar: sou o profeta veraz, sou o filho de Abd al-Muttalib, sou o mensageiro de Allah. E chamando as pessoas para que as pessoas se reunissem ao lado dele. Vendo o estado do exército, que ninguém se reunia ao lado do profeta e estava todo mundo correndo, o mensageiro de Allah levantou as mãos e começou a implorar para Allah subhanahu wa ta'ala. Dizia: ó Allah, faça com que se cumpra a tua promessa. Me imploro que nos conceda a vitória. O primeiro que foi ao encontro do profeta sallallahu alaihi wa sallam foi Al-Abbas, o tio do profeta muçulmano. Al-Abbas. Al-Abbas tinha uma voz muito forte. Então ele começou a gritar: Venham muçulmanos ao mensageiro de Allah, venham muçulmanos ao mensageiro de Allah. Mas ninguém vinha. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: não é assim, Abbas. Faça com que eles se lembrem dos dias vitoriosos. Diga: ó povo do juramento de Aqaba, ó povo do juramento de Ridwan, ó imigrantes, ó Ansar, ó companheiros que memorizaram a Sura al-Baqara, a Sura al-Avaka. E começou a chamar eles. Imaginem, irmãos, imaginem agora o profeta sallallahu alaihi wa sallam nos chamando e dizendo: ó vocês que ouviram a minha biografia por todos esses meses, ó vocês que ouviram a minha biografia por todos esses meses, o que vocês vão fazer pela mensagem depois disso? O que vocês vão fazer pelo Islã depois de ouvirem a minha biografia? É a mesma história, irmãos. Então, Abbas começou a convocar os muçulmanos e pouco a pouco as pessoas que foram chamadas por Abbas começaram a se reunir ao lado do profeta sallallahu alaihi wa sallam e diziam: aqui estamos, ó mensageiro de Allah. Vieram sem seus cavalos, porque era impossível eles virem com um cavalo no meio daquela multidão. Um total, sabem quantos companheiros vieram? 100 companheiros. Eram 12 mil, vieram 100 companheiros. E vieram junto com Sa'd ibn Ubadah, que era um dos Ansar. E esses 100 companheiros começaram a lutar como se fosse um furacão ao lado do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Vendo que havia um grupo se formando, os demais muçulmanos que haviam fugido começaram a voltar até o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Sahaba contam que o profeta combatia com tanta valentia, ao ponto que a espada do profeta se quebrou, se rompeu na mão dele, enquanto ele lutava. Ali ibn Abu Talib, que na época tinha 33 anos, conta que ele e outros companheiros começaram a se proteger atrás do profeta. Da questão de como o profeta sallallahu alaihi wa sallam lutava com valentia. Então, a ponto dos sahabas se esconderem atrás dele. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam era quem mais estava atacando os incrédulos. Era quem mais estava lutando contra os incrédulos. Subhanallah, 61 anos, irmãos. Entre os muçulmanos, entre as pessoas que rodeavam o profeta, que voltaram ao lado do profeta, estava um novo muçulmano. Como é que era o nome dele? O nome dele era Shaib, filho de Osman ibn Talha. O que ele fez? Ele escondeu no meio da sua roupa um punhal, com a intenção de matar o profeta sallallahu alaihi wa sallam. O que ele pensava? Ele pensava: essa é a ocasião, hoje se acabou a magia. Ou seja, ele achava que tudo que tinha acontecido antes era magia, e que hoje havia acabado a magia do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E foi se aproximando do profeta com a intenção de matar o profeta. Quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam percebeu isso, se virou para Shaib e disse: ó Shaib, te desejo o bem e tu queres o mal para ti mesmo. Então Shaib, quando ouviu essas palavras do profeta sallallahu alaihi wa sallam, estremeceu. E o profeta lhe aconselhou: peça perdão a Allah. Ó Shaib, peça perdão a Allah. Shaib conta: naquele momento, eu olhava para o rosto do mensageiro de Allah. E cada vez que eu olhava para ele, meu coração começava a amá-lo. Cada vez que eu olhava para o rosto dele, meu coração começava a amar ele. Cada vez que eu olhava, meu coração ia amando mais o profeta sallallahu alaihi wa sallam. A ponto que eu amei ele completamente. E disse: testemunho que não há divindade exceto Allah, e testemunho que tu és um mensageiro de Allah. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam perguntou para ele: ó Shaib, me defenderás? Ele disse sim. E em seguida Shaib começou a combater com grande valentia, protegendo o mensageiro de Allah. O que aconteceu depois disso? Acontece que mais um milagre. Nisso houve a descida dos anjos para ajudar o Sahaba. Assim como havia acontecido em Badr, desceram os anjos para ajudar o Sahaba. E foram revelados os seguintes versículos: Allah vos socorreu em muitos campos de batalha, como aconteceu no dia de Hunayn, quando vos ufanáveis a vossa maioria, que de nada vos serviu, e a terra com toda a sua amplitude pareceu-vos pequena para empreender a fuga. Então Allah infundiu a paz ao seu mensageiro e aos fiéis, e enviou tropas que não avistaste, e castigou os incrédulos. Qual é a recompensa dos que não creem? Então os muçulmanos mais uma vez triunfaram e derrotaram as tribos de Hawazin e ganharam grandes riquezas. Tanta riqueza que nunca haviam conseguido antes. O profeta sallallahu alaihi pegou essas riquezas e começou a distribuir generosamente aos recém-convertidos. Principalmente aos recém-convertidos. Para quê? Para ligar o coração deles mais com o Islam. Ia distribuindo as riquezas para os recém-convertidos e para Abu Sufyan, que ainda estava com a fé balançada. Abu Sufyan, de tanta coisa que ele pegou, ele não conseguia nem levar a sua parte. E pediu para o profeta sallallahu alaihi wasallam se tinha alguém que poderia ajudar ele a levar as coisas. O profeta disse para ele, não, foi você que pegou, então leva sozinho. Se tu quer levar isso aí, leva sozinho. Então, veja uma forma como o profeta educava as pessoas. O que acontece? Acontece que quem eram os recém-convertidos? Os recém-convertidos eram de Mecca. E os Ansars, ou seja, os aliados do profeta sallallahu alaihi wasallam, os auxiliadores de Medina, os Ansars, não receberam nada. Imaginem, todas as riquezas que o profeta dos muçulmanos tinham ganhado, os Ansars de Medina não receberam nada. Só os recém-convertidos de Mecca. Os Ansars ficaram surpreendidos com isso. E começaram a dizer que o mensageiro de Allah havia se esquecido deles. E se esqueceu deles quando se encontrou com a sua família. Então o chefe dos Ansar, que era Sa'd ibn Ubadah, se dirigiu ao profeta e disse, ó mensageiro de Allah, os Ansar dizem que o profeta encontrou sua família e os esqueceu. Veja a liberdade de expressão, ainda como o Sahaba tinha liberdade para perguntar isso ao seu líder. Imaginem hoje um cidadão comum perguntar isso para o presidente ou para o líder governante. Imagine se teria liberdade para perguntar isso. Olha a liberdade que os sahaba tinham com o profeta sallallahu alaihi wasallam, mensageiro de Allah. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam olhou para Sa'd ibn Ubadah e disse, e tu o que dizes? Ele respondeu, eu digo o mesmo que a minha gente. Ou seja, eu digo a mesma coisa, que tu esqueceste de nós e que quando te encontraste com a tua família. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Sa'd ibn Ubadah, diga para os Ansar que venham até mim, só os Ansar. E com eles Abu Bakr. Então, os Ansar se reuniram junto com o mensageiro de Allah. E aqui começou um diálogo muito bonito. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. O profeta sallallahu alaihi wasallam olhou para os Ansar e disse, ó Ansar, soube que vocês estão dizendo que o mensageiro de Allah encontrou sua família e se esqueceu de nós. Eles responderam, sim, ó mensageiro de Allah, nós dizemos isso. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, ó Ansar, acaso não fui até vocês quando vocês se encontravam desviados e Allah vos guiou? Acaso não fui até vocês quando vocês eram inimigos e Allah uniu vossos corações? Acaso não fui até vocês quando eres pobres e Allah vos enriqueceu? Então eles baixaram a cabeça e responderam, toda a graça provém de Allah e de seu mensageiro. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, ó Ansar, vocês poderiam ter me respondido. Eles disseram, e o que diríamos ao mensageiro de Allah? Então ele disse, vocês poderiam ter me dito, tu também vieste até nós pobre e Allah te enriqueceu. Vieste expatriado e nós te alojamos. Vieste desmentido e nós cremos em ti. Vieste oprimido e nós te consolamos. Imagina, o profeta sallallahu alaihi wasallam estava falando por Ansar as respostas que eles poderiam ter dado para ele. Então os Ansar baixaram as suas cabeças e disseram, toda a graça provém de Allah e de seu mensageiro. Então o mensageiro de Allah lhes disse, ó Ansar, vocês têm ressentimento em vossos corações por causa de alguns bens desse mundo com o qual eu dei aos recém-convertidos para atrair seus corações? Vocês não se encontram satisfeitos por verem as pessoas voltarem até suas casas com seus camelos e ovelhas e vocês regressando às vossas casas com o mensageiro de Allah? Juro por Allah, se todas as pessoas empreendessem um caminho e os lançaram outro caminho, eu teria seguido o caminho dos lançar. Ó Allah, seja misericordioso com os lançar, com os filhos dos lançar e com os netos dos lançar. E todos os presentes começaram a chorar. Todos os sahaba começaram a chorar até a molharem suas barbas. E disseram, estamos satisfeitos por termos o mensageiro de Allah. Subhanallah, irmãos. E de fato, isso foi o que aconteceu. O que aconteceu com as riquezas que aquelas pessoas haviam ganhado? Acabaram-se as ovelhas, os camelos, as riquezas. O que sobrou? Os Ansaros que tiveram mensageiros de Allah que voltou com eles para a eternidade. E para fazer de Medina a cidade mais prestigiosa do mundo. Fizeram de Medina a cidade mais importante do mundo. E agora vem a pergunta para nós. O que vocês preferem, irmão? Vocês preferem os bens desse mundo? Ou está com o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam? Nós estamos na mesma situação. Pois nós podemos escolher se nós queremos essa vida ou a companhia do profeta sallallahu alaihi wa sallam no paraíso. Oh, irmãos, no final da batalha de Hunain, o mensageiro de Allah perguntou para Khalid ibn Walid. E soube que Khalid ibn Walid estava doente, com febre por causa das feridas. Seu profeta foi até o encontro dele. Quando encontrou Khalid ibn Walid, o profeta começou a soprar na sua mão e passar nas feridas de Khalid. Assoprava na sua mão e passava nas feridas de Khalid. E olhou para Khalid ibn Walid sorrindo e dizia: Levante-se, pois é uma das espadas de Allah. E Khalid ibn Walid conta que depois disso ele ficou totalmente curado. Subhanallah. Viam como eles amavam o profeta sallallahu alaihi wa sallam? Nós amamos o profeta da mesma forma. Allah subhanahu wa ta'ala nos disse no Coran: e sabei que o mensageiro de Allah está entre vós. Como que o mensageiro de Allah está entre nós? Está com o seu amor, com as suas súplicas por nós, com as suas grandes virtudes morais que permaneceram como exemplo, com o precioso tesouro que é a biografia do profeta sallallahu alaihi wa sallam, com a misericórdia do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Está conosco porque cada quinta-feira nossas obras são expostas perante ele, e ele louva Allah pelas nossas boas ações e pede a Allah que nos perdoe pelas nossas más ações. Está conosco quando disse antes de morrer, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: que saudade sinto dos meus irmãos. Que saudade sinto dos meus irmãos. Chorando. Os últimos dias antes da sua morte, seus companheiros perguntaram: acaso não somos nós os irmãos? O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: não. Vocês são meus companheiros. Meus irmãos são aqueles que virão depois de mim e que crerão em mim sem terem me visto. Subhanallah, irmãos. O profeta sallallahu alaihi wa sallam sentia saudade de nós. Hoje somos nós que sentimos saudade dele. Allah subhanahu wa ta'ala nos disse no Coran: chegou-vos um mensageiro da vossa raça, que se apiada do vosso infortúnio, anseia por proteger-vos e é compassivo e misericordioso para com os fiéis. Bom, irmãos, no fim do 8º ano da Hégira, o mensageiro de Allah voltou para Medina e começou a receber as delegações procedentes de todas as partes do mundo. Para quê? Para declararem a sua conversão ao Islã. Veja como o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi paciente e tratou de espalhar sua mensagem por todo o mundo. E então foi revelada a sura An-Nasr, o socorro. Quando te chegar o socorro de Allah e o triunfo, e vires entrar a gente em massa na religião de Allah, celebra então os louvores do teu Senhor e implora o seu perdão, porque ele é remissório. A sura An-Nasr, ou seja, a sura o socorro. Quando foram revelados esses versículos, Abu Bakr al-Siddiq começou a chorar, já que esses versículos significavam que a mensagem do profeta estava completa. Que a mensagem já estava completa para as demais gerações e que o profeta já havia cumprido com o seu dever. Bom, irmãos, até aqui nós vimos a batalha de Hunain. Agora veremos a batalha de Tabuk. No ano 9 da Hégira, um ano antes da morte do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, ocorreu a última batalha. A última batalha dos muçulmanos. Essa batalha aconteceu em Tabuk, uma região situada a 1000 quilômetros de Medina, nas fronteiras com o Sham. 1000 quilômetros de Medina. Os serviços de inteligência muçulmanos, ou seja, Zaid ibn Talha, informaram o profeta sallallahu alaihi wa sallam que os romanos e os assassinos, lembra deles, na batalha de Mu'tah, que eles estavam se preparando para combater o profeta e os muçulmanos com 40 mil combatentes. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam, como sempre, tomava a iniciativa, chamou todas as tribos convertidas para saírem ao encontro dos romanos, antes que eles pensassem em atacar Medina. Só que saibam, irmãos, que no final não teve nenhum combate nessa batalha. Nenhum combate. Os Sahaba andaram 1000 quilômetros e não houve nenhum combate. Mas por que aconteceu essa batalha, então, se não teve nenhum combate? Aconteceu porque era uma linha decisiva na vida de cada companheiro. era para saber quem estava realmente disposto a sacrificar a mensagem, a se sacrificar pela mensagem do Islã. Essa batalha foi uma das mais duras provas que os Sahaba passaram. Foi uma lição para eles e para nós também. Allah subhanahu wa ta'ala revelou toda uma sura, todo um capítulo, a sura chamada At-Tawbah, a sura do arrependimento, para distinguir as pessoas que vivem que vivem pela mensagem de Allah das demais. A batalha de Tabuk, na verdade, fazia a seguinte pergunta: vocês viverão para a mensagem depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Essa era a pergunta que a batalha de Tabuk fazia. E a nossa aula de hoje faz a mesma pergunta: vocês viverão pela mensagem depois de estudar a biografia do profeta sallallahu alaihi wa sallam? Tabuk, na verdade, não era uma batalha militar, mas era uma batalha no interior de cada sahaba. Uma batalha no interior de cada sahaba. Era uma prova dura. Por que era uma prova dura? Porque era mês de agosto. Mês de agosto, ou seja, verão. Calorão do deserto. Em pleno deserto, teriam que transcorrer 1.000 quilômetros, deixando para trás em Medina os frutos que ali ainda não haviam sido colhidos. Ou seja, deveriam viajar esses 1.000 quilômetros sem nenhuma provisão, sem comida. Cada 3 pessoas montavam em um animal. E revezavam um animal, cada 3 pessoas. Imagina, 1.000 quilômetros. O caminho seria tão difícil a ponto que o mensageiro de Allah disse para que cada sahaba levasse 2 pares de calçados, porque a marcha era longa. Por isso essa batalha recebeu também o nome de Al-Usra, ou seja, a hora angustiosa. Quem nomeou essa batalha dessa forma? Allah subhanahu wa ta'ala no Coran. Allah subhanahu wa ta'ala disse: sem dúvida que Allah absolveu o profeta, os migrantes e os socorredores que o seguiram na hora angustiosa, em que os corações de alguns estavam prestes a fraquejar. Então, irmãos, imaginem, é uma prova dura para cada sahaba. Mesmo sobre todas essas dificuldades, 30 mil pessoas acompanharam o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam nessa batalha. 30 mil. Essa batalha também tinha um toque totalmente divino, porque permitiu que os companheiros vivessem com o profeta, junto com o profeta, durante 50 dias. Em todo esse caminho, 50 dias, um ano antes do profeta morrer. E nesses 50 dias, essas 30 mil pessoas aprenderam a sunna dele. Cada vez mais aprendiam sua sunna, e essa sunna foi aprendida para nos transmitirem hoje. Hoje nós sabemos da sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam, graças também a esses 50 dias na qual os sahaba ficaram junto com o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Foram 50 dias de sede e de fome extrema. Os sahaba passaram sede e fome extrema. A sede chegava tanto que os sahaba chegaram a bater um camelo para beber a água que estava dentro dele. Imagine, abater um camelo para beber a água que estava dentro da barriga do camelo. E os sahaba chegavam a dividir uma câmara. Uma câmara dividia em vários pedaços para dividir entre os sahaba. Imagina, irmãos, 50 dias em pleno deserto, a pé, 1.000 quilômetros. Sem comida e sem água. Subhanallah. Antes do exército sair com o profeta sallallahu alaihi wa sallam, o profeta sallallahu alaihi wa sallam se dirigiu às pessoas dizendo: colaborem para equipar o exército, ou seja, caridade para equipar o exército. E a maioria dos sahaba eram pobres. Então, um sahaba, Uthman ibn Affan, foi o terceiro califa, Uthman ibn Affan levantou e disse: ofereço 1.000 camelos com a sua comida e armas. 1.000 camelos. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam desceu do mimbar sorrindo, olhando para Uthman e sorrindo, e disse outra vez: quem quer colaborar por Allah? Uthman se levantou de novo e disse: ofereço outros 1.000 camelos por sua comida e armas. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse pela terceira vez: quem pode equipar o exército de Al-Usra? Então Uthman disse: ofereço 300 camelos com sua comida e armas. Ou seja, 2.300 camelos, com toda a provisão e com armas. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam levantou as mãos e começou a fazer dua por Uthman e disse: nada que Uthman fizer irá afetá-lo após isso. Ou seja, nenhum haram que Uthman fizer depois disso vai afetar ele. olha a boa ação que ele fez. 2.300 camelos totalmente equipados e com as suas provisões. Esse é Osman ibn Affan. Abdurrahman ibn Auf ofereceu 200 moedas de prata como caridade. Omar ibn Khattab ofereceu 3.000 dirhams. E o profeta perguntou para Omar: que deixaste para tua família, Omar? Ele respondeu: lhes deixei exatamente a metade. Omar achava que dessa vez ele ganharia de Abu Bakr. Abu Bakr sempre se superava nas caridades. Dessa vez ele achava que ele iria exceder o Abu Bakr. Então Abu Bakr chegou e ofereceu para o profeta sallallahu alaihi wa sallam 4.000 dirhams. E quando o profeta perguntou para Abu Bakr o que ele havia deixado para sua família, ele respondeu: lhes deixei Allah e seu mensageiro. Subhanallah. Depois disso, Omar ibn Khattab disse: jamais vou conseguir ultrapassar Abu Bakr. Percebeu que jamais iria conseguir ultrapassar Abu Bakr. Subhanallah. Abu Bakr deu todo o dinheiro dele pela causa de Allah. Os pobres também participaram. Os sahaba, que eram pobres, também participaram. Alguns foram até o profeta e deram um punhado de cevada. Outros vieram até o profeta e davam uma tâmara. O que podiam, eles davam. E os hipócritas começaram a dizer que os ricos, dentro dos sahabas, estavam fazendo ostentação do seu dinheiro e começavam a debochar das contribuições dos pobres, por serem poucas. E Allah menciona esse fato no Corão dizendo: quanto àqueles que caluniam os fiéis caritativos por seus donativos e escarnecem daqueles que não dão mais do que o fruto do seu labor, Allah escarnecerá deles e sofrerão um doloroso castigo. Então, uma vez pronto o exército, o profeta sallallahu alaihi wa sallam deu ordens para começar a marcha e pediu a Ali ibn Abu Talib que ficasse em Medina tomando conta de Medina, que ficasse como líder de Medina na ausência do profeta. O que os hipócritas começaram a dizer? Começaram a dizer que o profeta havia descartado Ali, porque seria muito difícil para Ali, então o profeta havia descartado ele. Ali, que era um guerreiro, de forma alguma poderia suportar esse tipo de coisa. Então pegou a espada dele e correu até o profeta sallallahu alaihi wa sallam e pediu para o profeta para que deixasse ele ir com o exército. E contou o que os hipócritas estavam dizendo. Então o mensageiro de Allah disse: Oh Ali, eles estão mentindo. Ali, juro por Allah que te deixei para cuidar da minha família, da tua e de Medina. Não queres ser para mim como Harun, ou seja, o profeta Araão era para Musa? Não queres ser para mim como Araão era para Moisés? Sendo que não haverá outro profeta depois de mim? Então Ali aceitou e voltou para Medina. Ao saber da saída do exército muçulmano, as tropas romanas imediatamente retrocederam, por medo de enfrentar os muçulmanos. E fugiram. Imagina, todo o exército romano havia fugido. Quando soube que os muçulmanos vinham atacá-los, fugiram. Mas os muçulmanos continuaram a marcha, 1.000 quilômetros. Mas por que continuaram a marcha se sabiam que eles haviam fugido? Porque o anjo Gabriel disse para o profeta sallallahu alaihi wa sallam que era para ele continuar. Para quê? Para distinguir os crentes dos hipócritas. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: depois da partida do mensageiro de Allah, os que permaneceram regozijavam-se de terem ficado em seus lares, recusado sacrificar os seus bens e pessoas pela causa de Allah. Disseram: não partais durante o calor. Diz-lhes: o fogo do inferno é mais ardente ainda, se o compreendessem. Que se riam, pois, porém por pouco tempo. Então chorarão muito pelo que lucravam. Vejam como são duros os versículos da Sura Tauba. Versículos duros com relação aos hipócritas. Um hipócrita chamado Al-Jib ibn Qais veio para pedir permissão ao profeta sallallahu alaihi wa sallam para ficar em Medina, porque ele disse ao profeta que tinha temor de ser seduzido pelas mulheres romanas. E então Allah subhanahu wa ta'ala revelou o seguinte versículo: e entre eles há quem te diga: isenta-me e não me tentes. Acaso não caíram em tentação? Em verdade, o inferno separará os incrédulos por todos os lados. E logo vem os versículos dirigidos aos crentes. Allah subhanahu wa ta'ala disse: dize-lhes, se vossos pais, vossos filhos, vossos irmãos, vossas esposas, vossas tribos, os bens que tenhais adquirido, o comércio cuja estagnação temeis, e as casas nas quais residis, são dos mais queridos que Allah e seu mensageiro, bem como a luta pela sua causa, aguardai até que Allah venha cumprir os seus desígnios. Sabei que Allah não ilumina os depravados. Então, irmãos, o que vai acontecer se nós optarmos por todas essas coisas ao invés de Allah, seu mensageiro, e a jihad pela sua causa? Vai acontecer exatamente isso que a gente está assistindo na nossa uma hoje. O que aconteceu? Debilidade, deterioração da uma, opressão da uma, problemas sociais e toda essa lista larga de coisas tristes que tem acontecido com a nossa uma nos últimos anos. Por quê? Porque nós estamos preferindo essas coisas. Ou seja, se vossos pais, vossos filhos, vossos irmãos, vossas esposas, vossa tribo e os bens que tenhais adquirido, o comércio cuja estagnação temeis e as casas nas quais residis, são os mais queridos do que Allah e seu mensageiro, bem como a luta pela sua causa, aguardai até que Allah venha cumprir seus desígnios. Sabei que ele não ilumina os depravados. E Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: ó fiéis, que sucedeu quando vos foi dito? Que vos sucedeu quando vos foi dito? Ó fiéis, que sucedeu quando vos foi dito para partir-vos para o combate pela causa de Allah? E vós ficastes apegados à terra. Acaso preferis a terra, a vida terrena, a outra? Que ínfimos são os gozos desse mundo comparados com os do outro. Se não marchares para o combate, ele vos castigará dolorosamente, suplantar-vos-á por outro povo, e em nada podereis prejudicá-lo, porque Allah é onipotente. Seja irmão, ó fiéis, que sucedeu quando vos foi dito para partir para o combate pela causa de Allah? Isso não significa só para a guerra, irmão, mas também para passar a mensagem e para retornar à guerra, à terra. Essas palavras foram reveladas um ano antes da morte do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então, o exército muçulmano chegou até Tabuk, mas, como a gente viu, não houve nenhuma guerra. Todos os romanos haviam fugido. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam ordenou que Khalid ibn Walid trouxessem um rei de uma tribo vizinha aos romanos. Esse rei se chamava Uqayda. Pediu para que Khalid ibn Walid trouxesse esse rei para que firmasse um acordo de paz com ele. Só que Khalid ibn Walid não sabia onde encontrar Uqayda. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse para ele: tu irás encontrá-lo caçando vacas. Khalid ibn Walid ficou espantado, olhando. Não entendeu por que ele iria encontrar o rei da tribo caçando vacas. Mas, como o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha dito isso para ele, saiu para a missão encabeçando 400 cavaleiros. Khalid ibn Walid ficou em frente à fortaleza de Uqayda por 3 dias seguidos. Imaginem, 3 dias seguidos esperando que Uqayda saísse. De repente, o que acontece? Subhanallah. De repente, apareceram umas vacas selvagens e começaram a forçar as muralhas da fortaleza. Subhanallah. Só Allah subhanahu wa ta'ala conhece o seu exército. As vacas começaram a forçar as muralhas da fortaleza. E o profeta e Khalid ibn Walid, ao ver aquilo ali, ficou espantado. E o Qaidar era um fanático pela caça. Quando viu aquelas vacas forçando as muralhas da fortaleza, saiu para caçar essas vacas. Mas quando abriu a porta da fortaleza para que as vacas entrassem, o que as vacas fizeram? Fugiram. E ele correu atrás delas. Mas elas fugiram para que direção? Fugiram na direção de Khalid ibn Walid. Dessa forma, Khalid ibn Walid conseguiu deter o Qaidar e levar ele até o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah, só Allah conhece seus exércitos. Nesse caso, o exército foi as vacas. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam firmou um acordo de paz com o Qaidar, e o Qaidar prometeu ao profeta sallallahu alaihi wa sallam que não entraria em conflito com ele, e inclusive tirou a sua capa. A capa de o Qaidar era feita de seda e de ouro. Tirou a sua capa e deu de presente ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. Imagina, era uma capa de seda e de ouro. Os sahaba, que eram companheiros pobres, começaram a olhar para aquela capa admirados pela beleza da seda e do ouro. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam, quando percebeu isso, perguntou para o sahaba: vocês gostaram? Eles disseram: nunca havíamos visto algo semelhante. Então o profeta respondeu: juro por Allah que os lenços de Sa'ad ibn Mu'az, que era um sahaba que havia morrido, os lenços de Sa'ad ibn Mu'az no paraíso são melhores do que isso. Os lenços que Sa'ad ibn Mu'az vai usar no paraíso são melhores do que essa capa. Subhanallah. No caminho de volta, quando estavam voltando para Medina, aconteceu uma história muito bonita. Abdullah Bil Jadain era um jovem de 23 anos. E ele estava entre os muçulmanos. Na volta, de onde ele era? Abdullah Bil Jadain era de uma cidade chamada Muzaina. E ele foi o primeiro dessa cidade a abraçar o Islã. Quantos anos ele tinha quando abraçou o Islã? 16 anos. O nome dele, antes de abraçar o Islã, era Abdul Uzza, ou seja, servo de Uzza, que era um dos deuses daquela época. Antes dele se converter, o nome dele era Abdul Uzza. E ele era um dos mais ricos da cidade. E quem sustentava ele era seu tio. Esse tio dele sustentava ele porque os pais dele haviam morrido. Durante a imigração dos muçulmanos de Medina, de Meca a Medina, ele acabou se encontrando com muçulmanos e se converteu. E escondeu-se no Islã por 3 anos, na esperança de que seu tio entrasse no Islã. Mas quando ele viu que seu tio não abraçava o Islã, ele foi até seu tio e disse: atrasaste muito, ó tio, e não posso mais ficar longe do mensageiro de Allah. Saiba que eu testemunho que não há divindade exceto Allah e que Muhammad é seu mensageiro. Quando ele ouviu isso, o tio dele se enfureceu e ameaçou privar esse jovem de todo o dinheiro dele. Ameaçou privar-lhe de todo o seu dinheiro. Mas seu sobrinho respondeu: leve o que quiseres. Juro por Allah que não trocarei o profeta por nada desse mundo. Então seu tio furioso chegou inclusive a rasgar a roupa que ele vestia. Rasgou a roupa que Abdullah vestia, deixando ele sem nada. Nem com a roupa do corpo. E Abdullah ficou sem saber como ia o encontro do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, sem roupa. Imagina, ele era um dos jovens mais ricos da cidade. E agora não tinha nenhuma roupa para vestir. O que que ele fez? Ele encontrou um saco. Um saco atirado no chão. Pegou aquele saco, cortou em 2 pedaços. E se vestiu com aquele saco. Se vestiu como se fosse um escravo. Se vestiu com aquele saco. E foi até o profeta nesse estado. Quando o profeta viu ele, perguntou para ele qual era a razão para ele estar vestido daquela forma. E então o jovem Abdullah contou essa história para o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam. O profeta sallallahu alaihi wa sallam se alegrou muito e disse para ele: tu não és Abdul Uzza, mas Abdullah Zil Bil Jadain. Por que Zil Bil Jadain? Zil Bil Jadain significa dos dois sacos. Por ele ter rasgado aquele saco de roupa, aquele saco e ser vestido como roupa. Então, o nome dele ficou conhecido como Abdullah Bil Bil Jadain. No caminho de volta da batalha de Tabuk, Abdullah Bil Bil Jadain pediu ao profeta para que o profeta implorasse a Allah para que ele morresse como mártir. Então o profeta explicou para ele que o martírio não está vinculado tão somente com o combate. Porque uma pessoa que sai pela causa de Allah e que morre no caminho por causa da febre é um mártir. Então, ele mostra que uma pessoa morre ao andar no caminho de Allah, ela alcança o martírio. O que aconteceu com ele? Abdullah ibn Sarh, um outro sahaba, conta que numa noite fria, no caminho de volta à Medina, enquanto todo mundo estava dormindo, ele acordou e viu Abu Bakr e o Umar segurando uma lâmpada para o profeta, sallallahu alaihi wa sallam. E o profeta cavava com as suas próprias mãos na terra. Quando ele viu isso, se indignou pela atitude da Bubaker e Omar, que estavam só olhando para ele e não estavam fazendo nada. Então ele disse: como vocês podem deixar o profeta cavar com suas próprias mãos e vocês de pé olhando para ele? Então o profeta olhou para Abdullah com lágrimas nos olhos, com os olhos cheios de lágrimas, e disse que ele queria cavar com suas próprias mãos o túmulo de Abdullah Bil Jadain. que havia morrido de febre. Estava lá, havia alcançado o martírio. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam cavava com as suas próprias mãos o túmulo de Abdullah ibn Jarayh. Depois de cavar o túmulo com as suas próprias mãos, o profeta sallallahu alaihi wa sallam deitou por alguns momentos dentro do túmulo, para que o túmulo de Abdullah fosse um lugar de misericórdia até o dia do juízo. Antes de colocar o corpo de Abdullah, o profeta sallallahu alaihi wa sallam pegou o corpo de Abdullah e abraçou ele muito forte. E começou a chorar e chorar, abraçado no corpo de Abdullah ibn Jarayh. E logo enterrou ele, dizendo: Oh Allah, estou satisfeito com Abdullah ibn Jarayh. Esteja satisfeito com ele. Subhanallah. E assim, Abdullah ibn Jarayh alcançou o martírio. O profeta sallallahu alaihi wa sallam continuou o caminho a Medina e subiu no seu camelo. Só que o profeta estava muito cansado. E tão cansado que ele estava, enquanto ele andava no caminho, ele adormecia de tanto cansaço, a ponto de quase cair. E uma hora ele quase caiu, e um sahaba chamado Abu Qatada segurou o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então o profeta olhou para ele sorrindo e disse: Que Allah te proteja, ó Abu Qatada, assim como protegeste o mensageiro de Allah. Quando chegaram em Medina, o que aconteceu? Os hipócritas se precipitaram para apresentar suas desculpas ao profeta na mesquita. Queriam apresentar suas desculpas por que não tinham saído com o exército. Entre as pessoas que ficaram em Medina, havia um companheiro do profeta que não havia saído com o profeta. O nome dele era Ka'b ibn Malik. Ele não havia saído com o profeta, mas também não era um hipócrita. Ele era um companheiro fiel e que havia participado de todas as batalhas anteriores, inclusive a Batalha de Badr. Ka'b ibn Malik, naquela época, estava na melhor situação financeira da sua vida. E ele pretendia sair com o profeta. Mas, no final, ele foi se atrasando, ao ponto que viu que não teria tempo de alcançar o exército. E acabou ficando em Medina. Quando ele andava pelas ruas de Medina, ele só encontrava os incapazes de combater, ou seja, por pessoas físicas, os hipócritas, as mulheres e as crianças. Ou então os homens que estavam encarregados de alguma coisa em Medina, como era o caso de Ali. E então, quando ele viu que o profeta voltou, ele começou a pensar em alguma mentira, assim como tinham feito os hipócritas, que pediram perdão do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, para não suscitar a fúria do profeta. E um atrás do outro foi apresentando suas mentiras. Quando chegou na hora de Ka'b ibn Malik apresentar suas desculpas, ele resolveu dizer só a verdade. Resolveu que não ia mentir. O profeta olhou para ele e disse: Por que não seguiste o exército? Então Ka'b ibn Malik disse: Ó mensageiro de Allah, se fosse outro, teria mentido ou dado uma desculpa qualquer para fugir do teu descontentamento. Mas como tu és o mensageiro de Allah, se ele dissesse uma mentira, e Allah sabe que é uma mentira, e tu creres que sou verdadeiro, Allah fará com que tu te enfureças comigo. E se eu disser a verdade, tu ficarás bravo comigo. Mas peço a Allah que me perdoe. Pode dizer a verdade. Por Allah, que nunca estive tão forte e com tantas condições do que naquele dia. E nunca tive tantos bens como naquele dia. Eu não tenho desculpa nenhuma por não ter ido contigo. Então o profeta olhou para ele e disse: Levante-se e vá, até que Allah julgue teu caso. As pessoas disseram para Ka'b ibn Malik que ele e outras duas pessoas também disseram a verdade. Entre essas outras duas pessoas que eram Hilal ibn Umayya e ibn Rabia, que eram dois outros fiéis que também ficaram em Medina e não foram com o profeta. Esses eram os três crentes que ficaram em Medina e que não foram combater, mas que não haviam desculpa nenhuma. Então, o que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fez? Deu a ordem para que ninguém em Medina falasse com esses três, por 50 dias. Imaginem, ninguém em Medina, ninguém, nem comerciante, nem ninguém, iria falar com eles, com essas três pessoas, durante 50 dias. Proibido as pessoas de falar com eles por 50 dias. Eram os dias mais longos da vida desses três homens. Imaginem o profeta sallallahu alaihi wa sallam bravo com alguém por ter se negado a seguir seu caminho. Ka'b sofria tanto porque ninguém falava com ele em toda a Medina. Ele ia na mesquita e dizia salamu alaikum e ninguém respondia para ele. Ia até o mensageiro de Allah e dizia: O mensageiro de Allah, salamu alaikum, e o mensageiro de Allah virava o rosto. Ficava olhando para o mensageiro de Allah, olhava para ele e virava o rosto. Mas quando Ka'b ia rezar, o mensageiro de Allah olhava para ele. Inclusive, o mensageiro de Allah também gostava dele, mas precisava dar uma lição para eles. E uma lição para todos aqueles que fizeram o mesmo que eles. Então, ninguém em Medina falava com eles, com esses três. Nem com Ka'b ibn Malik, nem com os outros dois. De tão desesperado que ficou Ka'b ibn Malik, de tão desesperado que ele estava, ele chegou ao ponto de subir no muro do seu primo, que era seu vizinho, e disse: ó, Abu Qatada, tu sabes que eu amo Allah e seu mensageiro? Mas seu primo não respondeu para ele. Então ele voltou a dizer: por Allah, Abu Qatada, tu sabes que eu amo Allah e seu mensageiro? E ele nada respondia. Na terceira vez, Abu Qatada disse: Allah e seu mensageiro sabem mais. Então, nesse momento, Ka'b entrou em desespero e começou a chorar, chorar, chorar. Enquanto estava nesse estado, chorando, andando pelo mercado de Medina, sem que ninguém falasse com ele, o mensageiro dos Ghassafina, dos incrédulos, lhe transmitiu uma carta do seu rei, convidando Ka'b para se incorporar aos Ghassafina, porque soube que o profeta havia lhe excluído. Essa carta ofendeu muito Ka'b, porque ele sabia que isso havia chegado até os inimigos e que isso havia alegrado os inimigos de Allah. Então ele pegou a carta e queimou a mensagem. Quando chegou no 40º dia, sem que ninguém falasse com eles, o profeta sallallahu alaihi wa sallam enviou um mensageiro até Ka'b para ordenar que ele não se aproximasse de sua esposa. Então ele decidiu enviar ela para a casa dos seus pais até que se solucionasse o problema. Uma das mulheres, a mulher de Hilal ibn Umayya, foi até o profeta sallallahu alaihi wa sallam e pediu ao profeta que ele lhe deixasse cuidando das necessidades do seu marido, porque ele era um senhor mais velho. E o profeta aceitou a condição, desde que ele não se aproximasse dela. Então ela poderia ajudá-lo, mas desde que ele não se aproximasse dela. E ela respondeu ao mensageiro de Allah: juro por Allah que ele não faz outra coisa além de chorar, ao ponto que eu temo que ele perca a vista. Imagine o sofrimento desses três. Ninguém em Medina falava com eles, nem o mensageiro de Allah, nem ninguém do Sahaba. 50 dias. Por que 50 dias? Porque foram 50 dias que o Sahaba levaram para ir seus 1000 quilômetros e voltaram. Então, ao mesmo tempo, eles iriam sofrer o castigo. Passados 50 dias, foram revelados os últimos versículos da Sura Tauba. E essa sura, ou seja, o arrependimento, fala do arrependimento por deixar o caminho do mensageiro de Allah. Não é do arrependimento pelos pecados, mas sim o arrependimento por deixar o caminho do mensageiro de Allah, por deixar de levar a mensagem do mensageiro de Allah. Então foram no último terço da noite, foi revelado o seguinte versículo: sem dúvida que Allah absolveu o profeta, os migrantes e os socorredores que o seguiram na hora angustiosa, em que os corações de alguns estavam prestes a fraquejar. Ele os absolveu porque é para com eles compassivo e misericordiosíssimo. Também absolveu os três que se omitiram na expedição de Tabuk, quando a terra, com toda a sua amplitude, lhes parecia estreita. E suas almas se constrangeram e se compenetraram de que não tinham mais amparo senão em Allah. E ele os absolveu a fim de que se arrependessem, porque Allah é benevolente e misericordiosíssimo. Ó fiéis, temei a Allah e permanecei com os verazes. Chegada a oração da manhã, a oração de Fajr, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, na oração de Fajr, recitou esses versículos. Quando os sahabas escutaram os versículos, ficaram ofegantes de felicidade, porque viram que Allah havia perdoado aqueles três. Ka'b não havia ido rezar a mesquita. Por quê? Porque ele estava se sentindo completamente isolado da comunidade. Então, ele estava na casa dele, rezando no teto da sua casa. Quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam terminou a oração de Fajr, os sahaba ficaram felizes da vida porque viram que Allah tinha perdoado esses três e saíram correndo da mesquita. Imagina, então os sahaba correndo da mesquita, indo até Ka'b e os outros dois para darem as boas novas do perdão de Allah. Ka'b conta: um dos sahaba, depois que ele já tinha terminado de rezar em cima do telhado da sua casa, um dos sahaba subiu numa montanha gritando: ó, Ka'b ibn Malik, alegre-se, cara disse, o homem está me chamando pelo meu nome. Então você postou em agradecimento ao Allah subhanahu wa ta'ala, só pelo homem ter dito o nome dele. Imagina, 50 dias ele dizia o nome dele. Outro homem foi até Kaaba montando num cavalo. E a voz dele era mais veloz que o cavalo. Tem as duas novas, Kaaba. Allah te perdoou. Quando chegou o homem que tinha chamado Kaaba de cima da montanha, Kaaba disse para ele, juro que vou te premiar. Tirou a única capa que ele tinha e deu de presente para ele. E saiu correndo na direção da mesquita. Enquanto ele ia na mesquita, as pessoas que iam encontrando ele no caminho iam parabenizando ele pelo perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Kaaba foi encontrar o profeta e o profeta sallallahu alaihi wasallam olhou para ele sorrindo e com o rosto como se fosse a lua cheia. E convidou a Kaaba para sentar e disse, ó Kaaba, tenha as boas novas do melhor dia desde que a tua mãe te deu a luz. Allah aceitou teu arrependimento. Subhanallah. O dia mais feliz de toda a nossa vida será o dia em que Allah subhanahu wa ta'ala aceitará o nosso arrependimento, inshallah. Será o dia em que Allah nos perdoar. Será o dia em que seguirmos os passos do nosso amado mensageiro, levando a sua mensagem adiante. Esse vai ser o melhor dia da nossa vida. Então, Kaaba reconheceu que foi a verdade que lhe salvou. E prestou um juramento de que ele nunca, na vida dele, iria mentir mais. Imagine, nunca mais iria mentir. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala disse depois no versículo, ó fiéis, temei a Allah e permanecei com os verazes. E ele viu que só foi entendido a verdade foi que Allah subhanahu wa ta'ala lhe perdoou. E Allah subhanahu wa ta'ala disse com relação aos hipócritas, que tinham dado desculpas falsas ao mensageiro de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran, se tivessem decidido ir, eles teriam preparado para isso. Porém, Allah era contrário a que partissem e os desanimou. Foi legítimo ficar com os omissos. Então, irmãos, a sura Tauba, o arrependimento, fala de três tipos de pessoas. Das pessoas que levam a mensagem de Islam adiante, as pessoas que se arrependeram, se arrependem e buscam servir o Islam, e as pessoas que Allah desanimou e que não fazem nada pelo Islam. A que tipo dessas três pessoas nós pertencemos? Sempre vai haver essas três categorias. Qual dessas categorias a gente se enquadra? Na categoria das pessoas que levam a mensagem do Islam adiante? Na categoria das pessoas que se arrependem e buscam servir o Islam? Ou nas pessoas que desanimaram e que não fazem nada pelo Islam? Qual grupo pertencemos? Então, irmãos, vamos viver pela mensagem e vamos ter como objetivo levar a mensagem do Islam cada vez mais adiante. Vamos ler a Sura Tauba e vamos perguntar a nós mesmos. A que grupo pertencemos? Aos que protegem o profeta? Aos que se arrependem e dizem, ó Senhor, trabalharei por ti e buscarei algo para servir o Islam e para passar a mensagem? Ou daqueles que ficaram com os demais sem fazer nada? Irmãos, tem algumas pessoas que ficam dizendo a si mesmas, eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada pelo Islam. Até o ponto que Allah lhes diz, eu não quero nada de vocês. E há pessoas que choram dizendo, ó Senhor, nos ajude a fazer algo e permita que eu possa trabalhar por ti. E tem gente que está trabalhando para levar a mensagem do profeta, esperando com isso serem seus companheiros do paraíso. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude a estar junto desse grupo, inshallah. Na próxima aula, inshallah, a gente vai ter uma das aulas mais difíceis e tristes. A aula que falaremos nos momentos finais da vida do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E com isso, inshallah, a gente vai reforçar ainda mais o nosso amor por ele, pelo nosso amado profeta sallallahu alaihi wa sallam. Vamos fazer um dua para encerrar nossa aula. Inshallah, até o próximo sábado com a última aula da biografia e até amanhã com os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos fazer um dua para encerrar. Ya Allah, ó maior dos misericordiosos, para ti é todo louvor e todo agradecimento. Tenha misericórdia de nós, perdoe nossos pecados, tenha misericórdia da nossa fraqueza. Guia-nos ao que tu amas e que te satisfaça conosco. Ya Allah, aceita nosso esforço e faça com que ele seja exclusivamente pela tua causa e pela tua satisfação. Guia-nos as melhores ações, a melhor conduta e a melhor recompensa. Guia-nos a trabalhar pela tua causa e não nos expulse da tua misericórdia, pois se nos expulsares, não haverá proteção nem salvação de ti a não ser em ti. Facilite nossos assuntos tanto dessa vida como da outra. E permita que no dia do juízo sejamos entre entre os que não serão presos do temor nem da preocupação. Ya Allah, não há proteção nem salvação de Ti a não ser em Ti. Portanto, perdoa-nos pelas nossas faltas. E perdoa-nos pelo que cometemos no passado e pelo que cometeremos no futuro. Ya Rahman, permita que estejamos entre os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam no paraíso. E permita que ele esteja contente conosco no dia do juízo. E dê-nos de beber do seu lado. E nos junte junto com nossos familiares ao paraíso. Ya Allah, imploramos pelo paraíso por tudo que nos aproxime dele. Imploramos tua proteção contra os testes dessa vida e da outra. Imploramos a tua proteção do castigo do túmulo, do castigo do inferno e da humilhação do dia que estaremos perante ti. Com a tua misericórdia, ó maior de misericórdia, dos misericordiosos. Amin, amin, amin. Que a paz de Deus seja Allah, seja com o profeta Muhammad. E louvado seja Allah, Senhor do Universo.